Sasha, good morning. Roll 1095 is your auto, 2000. Albert 1, departure flight level 360, request flight level 400 at final. Ponte Dias, Rio 705, posição do Uno, Ponte. Fábio Dias saída para o 320, direção do Uno, Rio 275, trilha do Aguda. Após dois, estou direto do Leda, obrigado, 27. Thank you. 3.0.